Tíbano pela 125, Web 5716. Positivo, você vai cruzar, é fato. Agora, em falha de comunicações, o senhor vai voar para Simbra pela magnética 125. Ok, sim. Temos o tráfego aqui, posição 2 horas. Ah, positivo. O 837 da sua companhia está afastado 12 milhas, sendo sequenciado como número 3 atrás de um Airbus 330. Confere, beleza. Então está atrás dele, né? O 837 é o número 3, vai seguir o 330. Falou, beleza. Web 837, esquerda, proa 200. O próximo vetor será para o localizador. 5837. Air Roger now. 5 miles west over the altar, completing approach, check landing gear, and again check the tower, frequency 1186 for landing instructions. Complete approach. Check landing at 18.6, Fucanal 09. 837, esquerda, até a proa 140, para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Esquerda 140 para o localizador, aguardando direto, 5837. O Web 5716 está cruzando o curso do localizador, direita proa 030, mantendo o alternado. Direita, 30, mantendo alternado, Web 57 na meia. Mas tem 5 mil? Desça para 3 mil. 3 mil, sim. Web 716, direita, proa 130. Direita, 130, 57 no meio, Web. A proa está livre de interceptar o localizador? Está autorizado a interceptar na proa 130, passa agora 5.300, reautorizado para 2.000, livre LS. E para 2.000, livre LS, Web 57 no meio. Salvador, boa noite. 1020, descendo para 150, informação alfa. 1020, Salvador, via chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste 10, 14. Ok, para 2000 descendo, 1020. 41 até 3600. Web 837 interceptou o localizador? Localizador visual. O ciente está agora a 6 milhas para o externo em aproximação. Checa o trem, torre 1186. Obrigado, Maranhão. Salvador, boa noite, objeto 537, localizador. 537, ciente, avistado, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando 5837 na Web. Trole Salvador 643 da Gol, muito boa noite. Boa noite, Gol 643, via chegada Bonf, descer para 2000 pés com 1014. 2014 na Bonf, no 643. Interceptando localizador, visual campista, 57 no meio, web. Ciente, 57 no meio, complete aproximação e aguarde transferência. Ok. Now 09 on the ground at 08, lead to the right and taxi via Alpha and Kilo via Apron 3. Report to enter Apron 1. Taxi via the right, Alpha Kilo, Apron 3, and call you entry Apron number 1, FSL 09. Para ingresso, passe 1 ou 3, 600. Na 4000, Kilo e passou, ativou 1980. Esquerda, portão 93600, boa noite. Cinco e três sete, livre pulso, vento 100 graus, meia dúzia lãs. Qualidade livre pulso pro WebJet 5837. Web 71B está agora 5 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 118 mesmo. Gente, vou chamar a torre, valeu, obrigado, boa semana. Boa. Torre Salvador, boa noite, Web 5716, abaixo do travão. 5716, aguarde a autorização de pouso, número 2 na sequência. Aguarde. Salvador, boa noite, 35436, informação alta. 35436, Salvador, via chegada Mari, desça para 5000, ajuste no 0 na 4. Via chegada Mari, descendo para 5000, milha 14, 35436. Call 09 approaching apron number 1. Clear 22 left to gate 11. Left to gate 11, call 09. Ficou 37 horas 11, direita, táxi via Alpha e Kilo, pátio 3, atentando o seu posicionamento. Alfa e Kilo, pátio 3, 5, 7, 5, 7, 1, livre pouso, 1, 0, 0 graus, 8, 9. 7, 5, 7, 1, 6. Voo no 805, redução de velocidade para 250 nós. Tá, reduzindo 250, voo no 805. Sete, solo aos 1-5, livre à direita, táxi Alfa Quilo pro Pátio 3, atento à sinalização. Alfa Quilo, Pátio 3, vai ficar atento, 7-1-6, livre. Voo no 805, agora redução para 2-1-0 nós, tráfego da companhia à sua frente, meia dúzia de milhas. Cruzando 080 e descendo para 2000. Reduzindo para quanto, 2-1-0? 2-1-0 nós. Boa noite, Whisky Yankee Uniforme. Boa noite, Whisky Yankee Uniforme, identifique a chegada da Bonf, desça para 040. 040, Whisky Yankee Uniforme. Posição 7, na posição 9 do pátio 3. Está autorizado iniciar o reboque, na minha escuta, Mike XR Alfa. Afirmativo, autorizado, mantendo a escuta constante. Reduza para 220 nós. 229, 353. O Mike XR Alfa, confirmando, mantém a posição, ok? Ok, mantendo a posição, Mike XR Alfa. Afirmativo, estou com a sequência de pouso aí, como a taxa está fechada. Só depois que essas aeronaves pousarem todas e estacionarem que vai poder sair do local, ok? Chame daqui a aproximadamente meia hora. Chamarei daqui meia hora. Só 3, completa a aproximação, chame torre 18.6, tem um bom posto. 18.6, obrigado, vai para 3. Salvador, gol 1.643, está 2 milhas de acesso estabilizado. 6643 já tem livre pouso, vento de 1.00 graus, 1.00 nós, pista 1.0. Livre pouso no 0 no 643. Salvador, Oceanair 6224, gate 1, para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará para táxi 6224. Vai, tentando isso, quente de forma em posição do 7. Poderia, após bom, prosseguir para a rotatória e por ao final da 17? Relativo Whisky Yankee Uniforme, aguardando a mudança de regra do voo. E após bom, foi autorizado para o VR. E após bom, foi para o VR. Gol no 605, estação vetoração para sequenciamento. Mantenha proa 035, limitado pelo localizador e desça para 2 mil pés. O ajuste permanece no 094. Corrigindo, 1805? Relativo. 035 para o localizador, gol no 805. Ciente, então descendo para 2 mil pés, na proa 035, limitado pelo LOC, gol 1805. Trip 5436, estação vetoração para sequenciamento, mantenha a proa limitado pelo localizador, desça para 4 mil pés, 1094. 4.0094 vai manter a proa limitada pelo LOC, trip 5436. Gol no 805 para o localizador, direita agora na Pro 070, informe estabilizado. Direita 070 para o localizador, gol no 805. Funcionando, prosseguindo na descida, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, desça para 3 mil pés, o ajuste 614. 3 mil, ajustado 614, Whisky Yankee Uniforme. Para aumentar o espaçamento para o aeronave à sua frente, curva esquerda na Pro 010, o limite permanece. Curva esquerda na Pro 010, o limite permanece, trip 5436. Tráfego, posição de 1 hora, 4 milhas, cruzando 4 milhas e descida para 2 mil, é um Boeing 737-800 da Gol. Gente, visual comigo, trip 5436. Localizado no localizador, gol no 020. Gol no 020, completa aproximação, torre 1186. Obrigado, boa noite. Boa noite, gol no 020, aproximação final. O trip 5436 ainda é sob vetoração, mantendo a proa, desça para 2 mil pés. Ainda mantendo a proa, limitado pelo LOC, descendo para 2 mil pés, trip 5436. O novo limite agora é radial 300 de Salvador, trip 5436. Radial 300 de Salvador, trip 5436. 643, seu Solos 22, táxi via Alfa, depois Kilo, via pátio 3, e chame para ingressar no pátio 1, não me escuta. Cliente Alfa Kilo, pátio 3, aposta pátio 1 para ingressar, gol 1643. Tá funcionando o plano. Tá modificado, cancelado agora, 2-2, desça para 1.500 pés. E chame a torre na frequência 118 desse momento. Gostaria de chamar a 118 também, senhor. Uma boa noite, bom trabalho. Boa noite. Trip 5436 para o LOC, direita na Pro 130, informe estabilizado. Autorizado, afinal. Direita 130, limite, reportarei estabilizado, trip 5436. E aguarde instruções da torre. É o tráfego número 3 para pouso em Salvador. 86. 3286, gol 905. Obrigado, senhor. Oi, Salvador, boa noite, Gol 1805, passando Duna, sinal ILS 10. Gol 1805, mantenha aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. 7, 1805. Externo baixado e travado, 10, gol 1805. Gol 1805, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Gente, 1805. No 020, Saulo aos 26, livrando a direita, táxi via Alfa, aqui no pátio 3, aguarde para ingresso no pátio 1, no 020. Alfa, aqui no pátio 3, aguarde pátio 1, 020. Ingresso pátio 1, gol 1643. Gol no 643, ingresso via Juliette, remoto 1-2. Juliette para remota 1-2, no 643. Gol no 805, livre pouso, vento 1-0-0 graus, 08 nós. 7, autorizado pouso 1-0, gol no 805. Final do 360, Whiskey Uniforme. Whiskey Uniforme, realize outro 360 pela esquerda e chame na final da 1-7. Outro 360, isso que é que ele faz. Oi. Salvador, boa noite. Trip 5436. Trip 5436, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Aguardando a pista livre, trip 5436. Quatro. Na espera, pronto, senhor. Sente o 6224, visual com tráfego na final. Afirmativo. Faz a passagem do tráfego na final, ali mantém na 1-0. Faz a passagem do tráfego na final, ali mantém na 1-0, 6224. Oito 805, solo 28, livrando a direita, táxi Alfa Kilo, mantenha o posição na saída do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1. Gente, Alfa Kilo, aguardando no final do pátio 1 para ingresso. Vou 805. Passou externo, baixado, checar, 35436. 35436, mantém aproximação, guarda pista livre. Aguardando. Cinco, quatro, três, meia, livre pouso, pista no zero, vento 080 graus, 12 nós. Livre pouso na cabeceira 10, 35436. Numa longa final, whisky uniforme, quero nave da trip no visual à nossa direita, senhor. Gente, o Skank uniforme é o número 2 para pouso, a retaguarda do tráfego da trip, mantém a aproximação e aguarde autorização. Mantendo a aproximação, aguardando a autorização, o Skank uniforme. Aguardando o ingresso do Pátio 1. 1020, livre ingresso Pátio 1 no gate 06. Posição meia dúzia, 1020. Agora não é pelo normal, já com mais cadeira. Uniforme, livre pouso, pista no 7, vento 100 graus, 08 mais. Uniforme. Ingressando na aula 0, 6224. 6224, ali mantém. Ali mantém, 6224. No 606, está livre ILF, desça para 2.000 pés, ajuste 10014, informe estabilizado. Livre ILF, X2004, pode estabilizar no 606. Ajuste 1014. 1014, gente, 1014. Sim, se ele vai no Delta via Alfa Kilo. Para a remota 124, trip 5436. Afirmativo, confirmando que o táxi é via Pátio 3. Ok, via Pátio 3, 5436. Questionnaire 6224, livre decolagem, vento 100 graus, 10 nós. Permissão, 1805, prossegue para o gate 1. Gente, gate 1, 1805. Olha, o Gol 020 está aguardando aqui na entrada do 612, só do pessoal para chamar. Sim, vou informar em festa.